Olá, boas! Prediletas da Casa. Um conteúdo musical cuidadosamente selecionado a partir do acervo pessoal do Rei. Opa, opa. Todos os sábados às 21 horas na Radinho. Fiquem ligados. Unforgettable. Prediletas da Casa. In every way. Prediletas da Casa. Olá, boas, minhas senhoras e meus senhores. Eu sou o Rei, e Rei Arthur, e estamos começando mais uma edição inédita do Prediletas da Casa, depois de muito tempo, né? Pelo que me parece, o ritmo se tornou mais esporádico do que deveria... tá no script, né? Mas são acidentes de percurso que todos entendem e todos nós passamos por isso, né? E mas não esqueci de vocês não, assim como vocês não esqueceram da gente aqui da Radinho. A gente tá sempre fazendo alguma coisa, né? Tanto aqui na rádio quanto fora da rádio. E um exemplo disso é que a semana passada eu fui discotecar com a Radinho num bazar. E foi muito legal. Toquei muita música. Discotequei, né? Muita música. É porque fala toquei, parece que eu toquei, né? Com instrumentos e tal. Mas não. Muita música do. Daqui da programação, inclusive que já tocou em. Nas primeiras edições do Prediletas da Casa, em todas as edições, na verdade, né? Eu fiz um misto, assim, e foram 8 horas de discotecagem, enquanto rolava o bazar, assim, foi a tarde inteira. Foi uma tarde muito gostosa, aliás. E eu resolvi voltar a fazer esse programa por vários motivos, né? Um deles é que eu queria fazer mesmo, né? Quero fazer e mentira, não mentira que eu queira fazer, mas mentira que esse seja um motivo, porque um dos motivos que me seduziu a pegar esse microfone e fazer esse programa às 4h32 da manhã, hoje é dia 11 de fevereiro de 2017, tá tendo Big Brother, né, e hoje é uma sexta-feira, de sexta pra sábado. Esse programa costuma ir ao ar sábado, né? Amanhã, às 9 horas da noite. Não, às 10. Não, às 9. Às 10 é um outro programa meu, o Luz Câmera Croquete. Mas aí eu vou ver se eu repriso esse ou faço um novo amanhã. Mas vamos parar de falação, né? E vamos ao que realmente interessa. É que eu comprei um disco, um vinil raríssimo, raríssimo, raríssimo, mas raro mesmo. Assim, foram feitas 2.900 cópias ao todo. É um disco alemão de coletâneas, é uma coletânea, né? De música avant-garde alemã. Né? Tanto que o nome do disco é bem isso mesmo. O disco se chama Neue Deutsche Post Avantgarde, né? É um LPzão, né? De 87. E é engraçado isso, né? Foram feitas 2.950 cópias, né? Lá e impressas, né? Lá na Alemanha, pra mandar pro Brasil, isso em 1987, né? Pra uma monografia. Uma monografia orientada por Titchens, né? Não sei como é que pronuncia isso. Asmus Titchens. Que a gente já falou muito aqui, no, inclusive, nesse programa. Ou não. Mas eu acho que sim. É que eu separo aqui, eu tenho certeza absoluta que eu já separei alguma coisa dele pra falar sobre aqui no programa, mas eu não sei se já falei ou se eu vou falar ainda. Mas de qualquer maneira, foram impressas essas 2.950 cópias, né, pra mandar pro Brasil e pra essa monografia. E vinha com um encarte. O meu LP não veio com esse encarte, né? Mas tudo bem. Que mais? Aí que aconteceu? É que eu tô lendo aqui sobre o disco, né? Apenas 150 cópias foram vendidas na Europa, né? Na Alemanha. E as outras 2.800 cópias que foram mandadas pro Brasil no Instituto Goethe foram perdidas para sempre, né? Possivelmente para sempre. E é muito intrigante, né? Isso. Se eu fosse mais empreendedor, assim, oportunista, né? Empreendedor, todo mundo é, mas assim, eu, empreendedor oportunista, sei lá, eu venderia esse disco no mercado, um disco que eu paguei R$40, né? Barato. Venderia no eBay, por exemplo, por, sei lá, 300 euros, né? 300 dólares, assim, até. Mas eu não vou fazer isso, não. Eu quero continuar com esse disco aqui, né? Eu quero ele pra mim. Mesmo valendo muito mais do que eu paguei. Mas é uma carta embaixo da manga, né? Porque se nada der certo, né, no fim da vida, a gente tem lá nossas cartas embaixo da manga. Essa é outra história. Então, ele veio impresso. Ele veio com impresso no título, né? Uma frase em português explicativa do disco, né? Que é assim: uma amostragem da música alemã pós-moderna. Então é isso. E a gente vai ouvir o disco inteiro aqui hoje na íntegra, né? No programa. Eu nunca fiz isso, nunca toquei um disco de capa fine aqui, mas fica a sugestão. E tem 11 músicas. A primeira é de SBOTHI, chamada Meio 1. Eu não sei se eu falo tudo agora, eu vou falando no intervalo de cada música e vou dando mais detalhes do disco no decorrer do programa, tá bom? Vamos de música, que é o que mais interessa aqui. Eu falei demais, desculpa, é que faz tempo que eu não faço programa, eu tava com muita saudade de vocês. Já voltamos. Vocês viram que essa primeira música é um tanto quanto não pode nem ser denominada minimalista, né? Não chega nem a isso. Mas ela tem lá uma exploração do silêncio, do ruído, sei lá que é isso. E o nome da música é Meio 1, né? Enfim. Agora, a segunda música é chamada And Even When They Are Shadowing the Skies. E é de Cranioclast. Interessante frisar que a primeira música de SBOTHI, essa meio 1, é uma faixa curtinha, né, ali no disco. E é a que abre o disco, e esse disco fecha com o mesmo SBOTHI e a meio 2, né? Então, lá no lado B, no final do disco. Então, até isso eu acho muito intrigante, né? Eu já usei essa palavra hoje muitas vezes, não só aqui, porque denota um conceito, né? Um disco conceitual, assim. E o interessante é que é um disco de coletânea, né? Um disco de VA. VA é vários artistas, né? Mas vamos lá, continuando a maratona vanguardista alemã. foi? É... Cranioclast com a faixa And Even When They Are Shadowing the Skies. E agora, dando continuidade, a terceira faixa do lado A. Eu não entendi muito bem, mas eu acho que é P16.D4, né, o nome do grupo musical. E o nome da música é... Drijba. Não sei se é assim, mas acho que é assim. Vamos lá. Thank you. Oi, voltamos. A gente acabou de ouvir P16.D4. Eu pesquisei aqui, é um grupo eletrônico alemão de noise, né? E que tem influência do punk. Sim, gente, do punk. Se a gente for espremer, né? Todo punk vai ser essas coisas mesmo, né? No que se trata de raízes e sementes, né? Muito embora isso seja influência e influencie, sei lá. E eu tava pesquisando que eles têm 9 álbuns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 álbuns. Né? O primeiro é de 81 e o último é de 1990. E trabalharam já à distância, né, com os franceses malucões lá, que a gente já conhece aqui no programa do DDAA, né? Déficit de année antérieure. Toquei num programa aqui, uma faixa do DDAA uma vez também, que eu fui inclusive depois procurar esse disco. Na verdade é uma fita, né? Foi lançado só em fita cassete na época, que é de 1981, que é Live in Acapulco. Eu já falei muito desse álbum, dessa fita, dessa demo aqui no programa, né? E é um show ao vivo e duplo, né? Uma fita dupla. E quase tive um infarto do coração quando eu fui olhar o preço, né? No eBay. Mas enfim, a gente fica só na vontade mesmo, né? Era tipo impraticável, um preço impraticável, assim, pros bolsos, né? In the level. E. Não, nada a ver. Era coisa assim, absurda, né? Preço surreal. Mas é raro, né? Deve ter pouquíssimas coisas também. Mas falando em raro, então, continuando com essa nossa audição hoje especial aqui. Primeira vez que eu toco um disco inteiro do começo ao fim, aqui na íntegra, né? Esse disco eu comprei hoje e é muito interessante, porque agora que eu tô percebendo, ele é muito conceitual mesmo. Conceitual, cronologicamente falando, né? Ele conta alguma coisa, assim, uma história de 7 mil... Uma história... Sem começo nem fim, em suma, né? E vamos dar continuidade então. A próxima faixa é de... eu não sei pronunciar isso aqui, gente, mas eu vou arriscar, tá bom? Jerechkeitsliga. Pronto, foi. Seja o que Deus quiser. O nome da música é... Cyclus Beats in Excelsis, né? Se não me engano, é a única faixa que você consegue achar no YouTube, assim. Acho que é essa. E eu vou colocar na página do radinho aqui para vocês se deliciarem, tá bom? Vamos lá. Dinho. Dinho. Claws, claws, claws. aí, tamo de volta com o programa Prediletas da Casa, aqui na Radinho. É, a gente acabou de ouvir Jerechikigats Liga, e a faixa Zyklus Beats in Excelsis. Eu procurei algumas informações aqui na internet, mas não achei muita coisa não. É, mas parece que esse grupo musical aqui só tem um disco lançado e blá blá blá. Agora, agora a gente vai fechar o lado A, né? Tem uma música que a gente vai ouvir. Essa música que a gente vai ouvir agora fecha o lado A dessa incrível coletânea. E o nome da música é Scanning Nature is Noise Enough. Ok, né? É de Graf Hauen. É isso mesmo? Graf Hauen. Graf Hauen. Deve ser isso. Uma faixa curtinha que fecha o lado A. É isso aí. Essa faixa fecha o lado A desse disco coletânea. E lado B começa com uma música chamada Starve to Death, de Mulla, M-U-L-L-A-H. E vamos lá. Thank you. Nossa, tava roendo minha unha aqui. Nem percebi que a música acabou. Ouvimos Mula com Starve to Death. Muito boa, né? Uma pilha mais industrial, concreta, né? Se é que é isso mesmo. E sempre... minimal, né? Synth, né? E tudo isso. Agora vamos dar continuidade no disco e ouvir a faixa de HNAS. Isso eu já passei por aqui também, esse HNAS, em algum lugar, não sei se no programa Prediletas da Casa mesmo. Ou apenas aqui no... Ou pode ser que eu tenha visto de relance em alguma playlist que eu mesmo separei aqui. Sei lá. E já falei o nome da música? Não. É Quiet and Loud and Unjustan. É difícil, né, falar isso porque é uma coletânea de músicas alemãs, de peças de faixas alemãs, com grupos alemãos, e vamos lá. Thank you. Ouvimos HNAS ou HNAS e a faixa Whitechen Lot and Angenstan. Aparentemente é a faixa mais longa do disco, mais extensa, tem 7 minutos. 6 minutos e 59 para sermos exatos. E chegamos quase no fim do disco já, né? Um grande disco, raridade. Eu paguei barato, R$40, assim. Não é barato, né? Mas para grandeza do disco, né? Já se tornou um xodozinho aqui, um predileto da casa, né? Um disco de cabeceira, digamos assim. Tá ali encostadinho na parede junto com o disco da Laurie Anderson, né? Mas isso foi uma coincidência, não foi proposital, não. Mas se for pegar outras coisas ali, vai ter várias coincidências assim desse tipo. E agora vamos de Cinema Verité e a faixa Gebes Mohlen. Eu não achei nada a respeito, né? Mas é alemão, né? Lógico. E esse HNAS, eu descobri, me lembrei de onde eu ouvi um disco deles chamado Melchior. E pesquisando mais a fundo aqui, vi que tem 8 discos, né? O primeiro é de 83 e o último é de 2002. Fica a dica. Vamos lá, Cinema Verité, e daqui a pouco a gente volta. Opa, opa, estamos de volta com Prediletas da Casa aqui na Radinho, né? Então tá, ouvimos Cinema Verité com Gebest Morlan. E agora dando continuidade aqui no disco que a gente tá ouvindo inteiro, né? Lá do A e lá do B. A gente já tá quase no final. Na antepenúltima música é uma parceria de Fried de Butzman e T. Kapiels, que não sei quem é esse. E o nome da música é Roche Leiden and. E Fried de Butzman é um grandíssimo produtor alemão. Já ouvi um monte de disco aqui que ele produziu e lançou também. Ele tem mais de 70 trabalhos aqui, né? Até hoje, né? E é um grande pioneiro da experimentação, não só industrial alemã, né? Mas de colagens e tal. Esse Kapelski, que eu não sei quem é, e não pesquisei aqui. Tá bom. Espero que gostem. Trabalho sensacional, não? É, Frieder Butzmann com Kapielski e a faixa Rosh Leiden Ankh, eu acho. Ankh? Não. And. É, eu acho que essa é a minha faixa preferida do disco até agora. Devo ter ouvido ele umas 3 vezes ainda, né? Não, é muito, é muito. Eu sei. E agora a gente vai ouvir Werkbund, que em alemão significa artesão, e a faixa Unter der Stadt. Alemão é muito parecido com o inglês, né? Às vezes. Às vezes não. O alemão também gosta de Werk, né, no nome, assim, tipo, Kraftwerk, Werkbund, e só conheço esses dois com Werk, mas já é muito, pra quem não sabe uma língua, né, acho que tem a ver com fábrica, com trabalho, com artesanato, eu não sei direito, tecido, talvez, sei lá, e vamos lá, e espero que gostem. Thank you. Lógico que tinha que ter uma rata, né? Tava demorando, tava fazendo o programa inteiro invicto, sem nenhuma rata. E agora, por acaso, acabou a música que a gente anunciou aqui e começou a música seguinte. mas tudo bem. Então, a gente ouviu aí Werkbund com Unter der Stadt. Eu percebi que eu tenho algumas coisas deles baixado aqui no computador, né? Mas é, de qualquer maneira, é muito legal ter agora uma faixa no vinil, né? E uma coisa tão sensacional, né? É intrigante. The secret word for tonight is intrigante. Well, então vamos fechar o disco, né? O disco, como eu disse lá no começo do programa, o disco abre com S-B-O-T-H-I e a faixa meio 1 e fecha com S-B-T-H-I e a faixa meio 2. São duas faixas pequenininhas, assim, lá no vinil. E agradeço a todos vocês. Muito obrigado pela companhia na audição desse artefato, dessa relíquia que eu por acaso achei, né, perdido assim, e comprei o vinil. É raro, muito raro, contei a história já lá no começo do programa. E continuem aí com a gente se você gosta desse tipo de música, né, que você ouve aqui na radinho. Não hesite em convidar-nos pra discotecar em qualquer coisa, discotecar na sua festa, no velório da tua mãe, no teu churrasco e tudo mais. Tá bom? E amanhã talvez, amanhã sábado, né? Talvez esse programa seja reprisado ou eu resolva fazer um programa inédito para amanhã mesmo, né? Voltando ao padrão, né, do programa, que é colocar coisas aleatórias, né? Não tocar um disco inteiro, mas colocar várias coisas diferentes num programa só. Apesar que esse programa, apesar de eu ter tocado o disco inteiro, né, um disco só inteiro, é um disco de vários artistas, né, então a gente não saiu muito do padrão do programa. Isso eu costumo fazer no meu outro programa, que é o Luz, Câmera, Croquete, né, tocar o disco inteiro de um filme, e muitas vezes é um compositor só, né, outras vezes é muita coisa. Então, pra dentro, correspondeu, né? E o que mais que eu tenho a dizer? Nada. Eu falo muito, eu sei, mas eu toco muita música aqui, né? Então, já tenho minha licença poética, o meu aval. Fiquem com Deus e não nos perca de vista, ok? Divulgue aí o programa, divulgue a rádio aí pros seus amigos, pras suas amigas, pros seus familiares, pros seus bichinhos de estimação. E logo mais tem mais. Tchau.